Você diz que tudo terminou. Você não quer mais o meu querer. Estamos medindo forças desiguais. Qualquer um pode ver. Só terminou pra você. São só palavras que interpreto um improviso insensato. Essa saudade eu sei de cor. Sei o caminho dos barcos. E há muito estou alheio. E quem me entende recebe o resto exato. E tão pequeno é dor. Se há tentava, já não tento. E ao transformar ao ter amor, se este é só orgulho, eu passo da mentira, liberdade de qualquer quintal, faço cidade, insisto que é virtude, o que é entulho, baldio é meu tempo. Só que...